Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conversas com Café, um podcast de entretenimento e informação para todos os públicos relaxarem, tomarem seu café e se divertirem. No primeiro episódio eu converso com Juliana Pozilac, germanista, professora e feminista, sobre sua carreira, feminismo online e seu podcast Ponto G. Juliana Pozilac, professora e germanista, me diga um pouco sobre você. Oi, tudo bem? Oi. Como você está? Muito bom. Bom, como você já falou, eu sou germanista, então isso eu brinco que é um nome chique para falar que eu estudei letras alemão, certo? Mas eu sou formada em língua e literatura alemã, a minha formação também passa por estudo da cultura, sociedade, então eu fiz alguns cursos extra, né, além da faculdade de letras alemão. Mas a minha formação maior e mais específica é de ensino de alemão como língua estrangeira, que também foi um curso que eu fiz na Alemanha. Então, eu trabalho como professora de alemão já há quase 11 anos. Nossa! Exatamente. E deixa eu ver o que mais que eu posso dizer sobre mim. Fala um pouco sobre, tipo, onde você nasceu, etc. Como é que você chegou na faculdade? Por que você resolveu fazer isso? Certo. Bom, eu sou nascida e criada em São Paulo, capital. E eu só moro há quase um ano, ainda vou fazer um ano, daqui a um mês. Quase um ano no interior de São Paulo, mas eu sou nascida e criada aí em São Paulo. Eu sempre gostei bastante de ler, muito. E os meus professores, geralmente de português e de literatura, ficavam animados, porque eu sempre pedia dica de livros e tal, e eu era aquela pessoa que não saía da biblioteca na escola. E gostava muito de ler. E aí, quando foi chegando a época de prestar o vestibular, eu fiquei indecisa entre três cursos. Fiquei indecisa em fazer letras, ou jornalismo, ou editoração. E aí eu conversei, na época os meus pais tinham amigos jornalistas e eu conversei com eles, e um deles inclusive foi super legal, me levou um dia na redação de um jornal, foi super legal, tá, vi como é que funcionava. E aí ele conversando comigo e eu falei, nossa, eu estou super... E eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 17 anos ainda, eu não tinha nem 18. Eu entrei com a mesma idade. Né, então é complicado, porque, né, 17 anos, sei lá, eu não sei se a gente tá super maduro, né, pra decidir uma coisa da faculdade. Mas, e aí eu conversando com ele, ele falou, olha, se você está nessa dúvida cruel, o que eu posso te indicar é o seguinte, por que você não faz letras, que é uma coisa, digamos assim, um pouco mais geral, e se você... por um acaso, perceber que você quer vir mesmo para o jornalismo, você quer fazer trabalhos com jornais, trabalhar dessa maneira, você pode chegar aqui tendo apenas o curso de letras. Eu tenho vários colegas na redação que têm curso de letras. Aí eu falei, poxa, interessante. Então, meio que assim, quando entrei na faculdade, eu tinha três caminhos na minha frente. E aí eu falei, bom, vou seguir, vamos ver no que vai dar. Mas, conforme foi passando os anos na faculdade, eu fui vendo que o meu negócio mesmo era ir pro lado do ensino. Então, eu nunca cheguei a trabalhar oficialmente como jornalista, apesar de me interessar bastante pelo ramo, de gostar muito de ler todo tipo de coisa. Eu gosto, eu sou ainda pessoa... É que agora, no interior, eu não estou assim, mas... eu ainda sou o tipo de pessoa que compra jornal e revista de papel, porque nossa, gosto de ler, gosto. Eu tinha uma assinatura de jornal, né? Porque gostava de ler assim no papel. Hoje eu tô até que bem dividida. Posso dizer que leio bastante coisa no eletrônico e no papel. Mas eu gosto muito disso. Então, eu acho que o que me levou a estudar, chegar na faculdade de letras, na realidade, são essas duas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler bastante e esses conselhos desse amigo dos meus pais, né? Que falou assim, bom, por que você não começa com letras? Se você vê que você quer mesmo, você pode até fazer uma transferência interna na faculdade. E isso tem mesmo, né? E aí eu fui indo e acabei gostando muito e acabei ficando na letras. Então, esse é o... a história da minha formação e da minha decisão, na realidade. Onde é que você cursou? Eu fiz USP. Você fez lá USP? Em São Paulo. Isso. Ó, que inveja. E durante a formação, você já teve contato com o feminismo, etc? Ou isso foi depois? Ah, não. Durante... Eu acho que o meu primeiro contato mesmo foi na minha formação, né? Porque, apesar de ter estudado numa escola por muitos anos, essa escola ser, assim, bem bacana, nós tínhamos algumas matérias bem diferentes, entre aspas, de um currículo standard de uma escola no Brasil, porque eu estudei numa escola, quando eu, muito pequena, eu estudei numa escola Waldorf e depois eu estudei numa escola de construtivista, na realidade. Então, nós tínhamos várias matérias, assim, diferentonas, entre aspas. Então, a gente estudava, tinha ética, tinha filosofia, né? E com uma carga horária grande até, grandinha. Apesar de já ter começado ali com uma professora, entrar, né, com nas primeiras, digamos assim, fases, né, de discutir sobre isso e tal, eu acho que o maior contato mesmo foi durante a minha formação, que aí eu conheci grupos na faculdade, coletivos feministas na faculdade, e aí foi que a coisa mesmo tomou forma, porque na escola era muito teórico, né? A gente discutia mais. E na faculdade foi que eu percebi isso um pouco da prática, né? O que que esses coletivos faziam, o que que eles organizavam e assim por diante. Sim, principalmente na USP, porque eles são bem ativos, né? Bastante, bastante. Ali, não só o pessoal da Letras, mas o pessoal da Fefeleche toda. Fefeleche é a faculdade de Filosofia, Letras lá, né? Sim. Então, toda a galera lá dos três prédios, né, que a gente brinca, que nós somos divididos em três prédios, eles são bastante ativos nisso. Hoje tem muita gente de vários cursos da USP com movimentos feministas legais, mas eu acho que tem o grandão mesmo, gigante, olha lá. Sim, sim. Não, eu gosto bastante da Fifflash, eu já fui lá algumas vezes pra pegar palestra, o curso. Eu adoro aquele lugar. Ele é muito legal, tem muita coisa lá pra fazer. É duro que, assim, os prédios estão meio mal cuidados e tal, mas estão passando por reformas. Da última vez que eu estive lá, tava passando principalmente a Letras por reforma e tá ficando bem legal. Não, tá bonitinho. A última vez que eu fui lá foi esse ano até, foi lá pro meio do ano, tá ficando bonitinho. Só que ainda tá, né? Ah, com certeza. É, o prédio da Geografia e da História, eu acho que é o que mais sofre, tadinho. Que é o que menos tem investimento pra ser reformado e tal, mas... Acho que isso eu não entrei. Estão caminhando, digamos assim. Sim, sim. Você é professora, qual foi o seu assunto de mestrado? O que que você resolveu abordar nele? Ah, então, o meu mestrado ainda não está concluído. Na realidade, o meu mestrado está pausado, porque eu estou numa sinuca de bico, eu não sei se eu continuo com ele ou se eu estudo outra coisa. E essa outra coisa é muito diferente, digamos assim, um outro ramo. Mas eu comecei a estudar, eu tenho um projeto sobre uma coisa que se chama... deixa eu ver como é que eu posso falar em português. Porque isso não é... Fala em dois idiomas, fala. Não é bilinguismo, mas deixa eu escrever aqui pra você. É mais do que isso, é uma coisa que a gente chama em alemão. Deixa eu escrever aqui pra você, aí você pode anotar. Se chama Mehrsprachigkeit. É uma coisa que, por exemplo, uma criança que é criada em um ambiente onde o pai... vem de um país e a mãe de outro. Ou não precisamos chegar a extremos, mas que o pai tem uma língua mãe e a mãe tem a outra. Então, crianças que cresceram em ambientes com um pai alemão e uma mãe brasileira. Ou extrapolando, né, que é uma das minhas entrevistas, das minhas cobainhas, né, eu brinco, né, que é uma garotinha que ela é filha de uma americana com um alemão e eles moram no Brasil. Então essa criança tem que falar três línguas diferentes. Então, na realidade, o meu mestrado tem a ver com este estudo. Como é que funciona na cabeça de uma criança, né? E qual é como ela decide qual língua falar e com quem, né? Quando ela é exposta desde pequenininha a várias línguas. Então, na área de educação mesmo, mais. Exatamente, né? Então eu acompanho essas crianças desde, né, as histórias, né? Porque elas já estão grandinhas. Então, desde quando elas nasceram, como é que foi as primeiras palavras, enfim, então relatos dos pais, até hoje elas na escola, né? Todas as crianças que eu pesquiso estão em escolas bilíngues. Mas elas já falam desde casa o idioma alemão. E aí é um estudo, na realidade, pautado em uma teoria de um... Eu vou escrever o nome dele aqui, do Jacques Derrida. Uhum. Então, de que a língua é identidade ou não. Então, na realidade, é isso, nisso que eu me pauto. Ele extrapola um pouquinho o ensino de língua estrangeira e vai mais para essa discussão filosófica, né? Se uma língua pauta o jeito de ser de uma pessoa ou não. Sim, eu tenho bastante interesse nesses assuntos, só que eu nunca me aprofundei muito nele, porque eu sou de jornalismo e eu sou mais de filosofia. Com certeza. É muito interessante, é bem legal. Mas, como eu te disse, isso está pausado, porque eu tive outras ideias, mas eu acho que eu vou voltar e acabar terminando. Mas ele tá pausado assim. A minha orientadora que tava me puxando a orelha. Falou, não, volta, né? Isso aqui já. Dá uma tá palhinha, qual o assunto que você queria aí? Só pra matar a curiosidade. Então, na realidade, eu estou querendo mudar a minha... Para não teologia, mas ciência das religiões. Eu estou com algumas ideias para estudo. E aí, só que isso tem que ser na PUC, né? Porque é o lugar onde eles têm um programa de mestrado bacana de religiões e ciências e tal. Inclusive, né, foi lá que, por exemplo, o Ivan, né, do Anticast, escreveu, né, a tese de mestrado dele sobre o Aleister Crowley. Ele vem de lá, né? Ele vem desse programa da PUC. Então eu ainda não sei, estou dividida aí. Então, digamos assim que está em stand-by. Ah, sim. É, falando em religião, foi por esse assunto que eu comecei a escutar o Ponto G. Certo. Que eu já escutava fazia um tempo o Mundo Freak, né? Foi quando a Tupá começou a participar. Isso eu lembro direito. Tipo, o primeiro episódio que eu comecei a escutar tinha essa tal de Tupá. Que eu gosto de demônio, etc. Eu gosto de demônio. Certo. E eu comecei a escutar o Ponto G quando lançou o de Estigmata. Eu falei, uma coisa interessante, deixa eu escutar um pouco. E eu queria entrar agora no Ponto G. Como é que você conheceu as meninas? Como é que começou esse projeto? Ah, legal. Na realidade, eu sou uma ouvinte de podcast há muitos anos, mas eu era aquela ouvinte passiva, que nunca participava de discussão, nunca deixava comentário, enfim. Eu sempre gostei de podcast. E aí, alguns, na realidade, não muitos, mas há um ano, quase dois, eu conheci o Mundo Freak. E gostei muito da temática, achei super legal, tal, até um dia que eu resolvi deixar um comentário. E aí, quando eu deixei um comentário, a galera começou a interagir, não sei o quê, e aí eu achei o pessoal super legal. Acabei conversando bastante com eles pelo aquele campo de comentários do post. Nisso eu acabei conhecendo o Keller, acabei conhecendo o Andrei. E através do Andrei eu conheci a Ira, né? E aí o Andrei me chamou depois para gravar alguns episódios. Então o primeiro, se não me engano, que eu gravei foi o da Bruxa, do filme A Bruxa. E aí a Ira já tinha esse projeto há muito tempo de fazer um podcast informativo, porque a maioria dos podcasts são conversas, né? Uma troca de ideia, debate. Sim. E ela tinha uma ideia de fazer um podcast informativo sobre mulheres e figuras femininas da história, né? Então, de coisas que, assim, a gente não acha tanta informação por aí, ou as informações são um pouco desencontradas, a gente não tem muita coisa em livro e tal. Sim. E aí, conhecendo o Andrei, eu entrei em contato com a Ira, e aí das gravações e tal do grupo, acabei conhecendo a Tupá. E aí a Ira conversou com a gente, chamou um dia nós duas e falou assim, olha, eu tenho esse projeto aqui engavetado há alguns anos e eu acho que eu achei as pessoas que eu quero que participem comigo. E aí eu aí fiquei, pois é, e aí eu fiquei super, fiquei mega alegre, né, quando ela me ofereceu ela falou, então, o que vocês acham? E a gente comprou a ideia, assim, do podcast na hora. Ainda mais a Tupá, que é historiadora, tal, e que também vê uma série de problemas em livros, né, publicados, tal, enfim. E aí a gente começou o projeto com a Ira. Eu achei mega interessante a iniciativa, porque querendo ou não, eu escuto podcast não faz muito tempo, foi lá pra 2012, eu acho. Uhum. E comecei pelo Nerdcast, como acho que 90% dos escutadores de podcast no Brasil. É, eu acho que sim, E eu sempre, tipo, eu não reparava no começo, porque eu não tinha o menor contato com o feminismo, não tinha o menor contato com essas coisas. Só que, tipo, não tinha contato feminino naquele podcast, não tinha mulher. Era, tipo, bizarro, tá ligado? Uhum. E daí, passou um bom tempo, lá pra 2013, 14, eu conheci um podcast com o Ivan. E teve toda aquela treta no podcast 98, né? Uhum. O podcast. Eu falei, puta, não é que ele tá certo? Daí. Exatamente. Sim, daí começou a surgir esses. Acho que não faz muito tempo que começou a surgir podcasts com mulheres, ou sei lá, que eles começaram a tomar mais atenção. E agora tem as meninas lá no podcast, na rede deles, que eu esqueci o nome agora. E tem vocês no Mundo Freak, né? Uhum, com certeza. Os podcasts femininos, eles não tinham grandes quantidades, na realidade, né? Tem um podcast super antigo, que eu não sei se você conhece, que se chama Mona Lisa de Pijamas. Ele foi o primeiro podcast feminino. Hoje as meninas não gravam mais, porque são mães e trabalham fora, enfim, e tem um milhão de coisas pra fazer, e elas não têm incentivo monetário pra isso, então fica muito difícil, né? Sim. Continuar gravando. Mas se você jogar, por exemplo, no Google Mona Lisa de Pijamas, você vai entrar no site delas e você pode, todos os podcasts estão lá ainda. Elas deixaram isso lá, tem muita coisa em YouTube também. Então, assim, é que há um movimento, na realidade, ele não é tão recente, mas há um movimento de meninas tomando à frente dos podcasts, porque como antigamente a maioria deles era sobre cultura geek e tal, nerdices, sim, as meninas eram convidadas a participar como nerds, e eu tenho uma amigona que é um mega nome aí dos podcasts e tal, que escreve também num site, e ela sempre brinca que ela se sentia um pedaço de carne sendo apresentado, né? Porque quando tinha uma menina participando, e agora eu vou apresentar ela, maravilhosa, fulana tal, parece que era só pra ter uma cota, né, brincando, ela verdade, sempre brinca dessa maneira. Então há um movimento agora, né, de falar sobre outros assuntos, e agora eu acho que, né, o mais conhecido mesmo, o mais popular é o Mamilos, né, das duas garotas lá do B9 e tal, que é um podcast super grande, mas eu acho que há um movimento, sim, de mais meninas trabalhando com isso. Uhum. E mostrando outras coisas. A gente tem, se a gente for olhar, por exemplo, a última pesquisa publicada da Pod Pesquisa, só 12% dos ouvintes são mulheres. Então é pouquíssimo, né? As mulheres estão muito longe ainda dessa mídia. E é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo. E aí indica pra um, indica pra outro, né? Porque foi o que você falou, às vezes o tratamento, assim, era tão esquisito que as meninas, sim, perdiam o interesse em ouvir mesmo, sim, os podcasts, e não voltavam mais. Sim, não, é bizarro, assim. Verdade, não, e é uma coisa que a gente não repara como homem, né, quando vai apresentar uma mulher e etc, tipo... Ah, não, mas isso na realidade era feito, né, como a galera apresentava antigamente. Hoje você, sim, vê, sim, outros comportamentos e tal, mas era uma coisa, ela falou que ela se sentia às vezes até um pouco com medo, assim, tipo, ai meu Deus, se eu falar alguma besteira o pessoal vai me crucificar, coisas do gênero. Então, é aquela parada do 880, tipo, se a mina, ela manja pra caralho, todo mundo, tipo, vira assediador sexual. É, pois e é. E se ela não sabe as coisas, ó, tô falando que mulher não sabe, chamou pra quê? Exatamente. Sim, sim. Não, eu acho, tipo, eu acho que outra coisa que tá acontecendo também é que os podcasts eram sempre... Podcast sempre foi uma coisa nerd e sempre tratou de assuntos nerds. E eu acho que agora a gente tá saindo um pouco disso. O Anticast, por exemplo, que é enorme, tá saindo completamente desse negócio de assunto nerd. Com podcast político, etc. Vocês, tipo, não dá pra chamar o que vocês... É nerd, só que não é, sabe? Sim, sim. Tipo, não é Marvel, tá ligado? Exato, né? Então, sim, porque a gente sempre pensou também nisso, né? Já existem muitos podcasts fazendo isso, né? Então, se você quiser fazer isso também, você tem que ser muito diferente, muito bom. Porque senão, você vai ficar dentro da mesmice. Ah, mais um podcast que fala sobre os Vingadores, entendeu? Então, é complicado mesmo você entrar nesse nicho, porque como você falou, a grande maioria é assim, sim, né? E só ficou, só se sustentou quem realmente soube inovar, ou que é bom nisso, que tem uma edição legal e que tem pessoas muito carismáticas, né? Mas é um movimento agora, né? Inclusive, a esposa, né, do Ivan tem agora um podcast falando de exatas, né? De cursos de exatas. Sim, eu converso bastante com ela no Twitter, eu acho bem engraçado isso. Exatamente, ela tem, né, falando de como são, né? Inclusive, tem um episódio do podcast dela que fala de mulheres nas exatas, enfim. Então, acho que agora os assuntos estão expandindo, o pessoal tá... Sim. Tá expandindo mais isso. Sim, isso chama um público novo também, tá ligado? Porque eu conheço, tipo, na faculdade, muito pouca gente gosta dessas coisas, tipo, Marvel, Vingadores, etc. Às vezes até vai ver os filmes, mas não vai para 2 horas do dia pra escutar 5 homens falando sobre. Com certeza. Coisas, tá, e são coisas longas, né, na realidade, sim, né? O podcast é uma mídia que é um pouco mais longa. Sim, sim. É? Requer uma dedicação um pouco. Você tem que parar por 2 horas e escutar o programa, etc. Exatamente. Vocês no ponto G, tipo, qual é... Eu sei que vocês já falaram isso no ponto G2, eu acho, só que qual é o objetivo de vocês agora? Tipo, que vocês estão crescendo e etc. Certo. O nosso maior objetivo é mostrar, ou na realidade, trazer à tona mulheres com papéis importantes na história, mas que por algum motivo ficaram ou encobertas ou esquecidas, né? Vou dar um exemplo para que você coloque aí na entrevista, né? A gente tem um dos nossos episódios preferidos é o da Maria Quitéria, né? E é uma coisa muito interessante que nós descobrimos, inclusive, interagindo com ouvintes. Nós, né, que somos, apesar da Tupá hoje estar na Inglaterra, ela é uma cria do Centro-Oeste. Nós somos uma cria do eixo Sul-Sudeste, eu e a Ira. Nos nossos livros didáticos, a Maria Quitéria ou não apareceu, ou nós não sabíamos quem ela era, ou ela apareceu num parágrafo, como a Ira contou, inclusive, no podcast. Ela falou, estudando história do Brasil, eu me lembro muito bem que existia um parágrafo citando a tal da Maria Quitéria e um algo que ela fez. Mas a gente recebeu feedback, por exemplo, de ouvintes nossos que estão no Nordeste e que estudam muito a fundo a Maria Quitéria. Interessante. Exatamente. Inclusive, teve um ouvinte que mandou pra gente uma foto de um monumento que tem pra Maria Quitéria na cidade dele. Ele mora em Feira de Santana. E aí a gente começou a discutir esse tipo de coisa também, né? Então, nós aqui no Eixo Sul-Sudeste, a gente estudou pra caramba Bandeirantes. A gente mal estudou os movimentos revolucionários e tal, outros movimentos populares do Nordeste. A gente vê isso muito batido. E eles, o contrário. Eles falaram pra gente, a gente quase não vê Bandeirantes. Então, essa polarização também de assuntos, o que é importante pra cá ou pra cá ou pra cá, é também muito problemática, porque a gente não entende o todo, né? Então, eu acho que essa é hoje o maior problema digamos assim, o que a gente quer fazer de solução. A gente quer mostrar mulheres que foram muito importantes em algum momento na história e que ficaram esquecidas. Então, nós já gravamos vários episódios, a gente tem bastante episódio já gravado em processo de edição, tal, que é uma coisa que demora mais, mas, por exemplo, a gente vai falar de muitas cientistas, né? Que sofreram com o efeito Matilda. Eu não sei se você já é familiarizado com este termo. Não, pode falar. Deixa eu ver se é isso. Eu sempre confundo o nome, se é Matilda. Deixa eu só checar aqui se é isso mesmo. Deixa eu ver. Efeito Matilda, exatamente. É um termo que diz o seguinte. Quando... principalmente um trabalho científico é atribuído a um homem, mesmo ele tendo sido feito por uma mulher. Porque se ele fosse atribuído a uma mulher, ele não teria a exposição necessária na academia. Então, isso é uma coisa que aconteceu com muitas cientistas dos anos 40, 50 e assim vai. E a gente já gravou, se não me engano, sobre 2 cientistas que sofreram com isso, né? Gravamos também, a gente já tem um episódio engatilhado de uma cientista negra, cujo nome não apareceu nas pesquisas até poucos anos atrás. Então, agora que estão começando a descobrir sobre essa mulher, o trabalho que ela fez. Então, o que a gente faz é isso, a gente tenta resgatar esses nomes, contar para as pessoas, por isso que o podcast ele tem esse caráter informativo. Sim. Então, contar para as pessoas essas histórias, para que elas possam ficar sabendo, olha que legal, né? Não é que, não existe mulher na Exatas. Não, óbvio que existe, sim, né? Existem muitas mulheres fazendo curso de Exatas, mas talvez elas não tenham uma exposição tão grande, né? A gente tem um episódio que já foi ao ar sobre o câncer de mama, que a gente chamou a Estrela, que é uma cientista muitíssimo, assim, renomadíssima. Ela tem a nossa idade, então, assim, é uma coisa que nos dá muito orgulho. E ela, ela é uma química super importante. Ela chama Estrela Steinkirch, ela participa do Dragões de Garagem e tal, que é um outro podcast super legal de ciência. E ela faz uma pesquisa sensacional com uma substância que inibiria totalmente a reincidência do câncer de mama. Então, assim, ela faz uma... Inclusive, ela tá... Eu não sei se você acompanha ela no Twitter, mas ela, esses dias, ela tava no Panamá porque ela foi convidada a apresentar a pesquisa dela no Congresso Mundial que teve no Panamá. Então, assim, são coisas muito legais e que, às vezes, as pessoas não ficam sabendo. Então, esse é o nosso intuito, né? É de informar as pessoas sobre coisas muito legais que as mulheres fizeram ou estão fazendo. Qual é o nome dessa mesmo que foi pro Panamá? Eu escrevo aqui pra você. Ela se chama Estrela Steinkirch. Ok. Tá? Ela participa do Dragões de Garagem também. Ah. Então aí se você... Nossa, foda. Ela muito... Nossa, e assim, é muito interessante mesmo. Ela contou um pouco da pesquisa dela, como funciona pra gente no podcast, né? Ela falou assim, é uma pena porque eu sou química, eu não trabalho diretamente com os pacientes no hospital, mas eu trabalho no desenvolvimento dessa substância e do estudo de como ela reage no corpo humano, enfim, é uma coisa muito, muito interessante. A Estrela, assim, ela tem a nossa idade, ela não é uma cientista que já tá com seus 60, 70 anos, entendeu? Então, isso que a gente acha uma coisa legal. Então, a gente tá cavando essas pessoas pra vir falar com a gente, né? Essas mulheres... para que, né, possam fazer entrevistas com a gente, contar um pouco mais o que elas fazem. Sim, sim. Não, bem legal isso que você falou de cientista, porque, porra, quando eu penso em cientista, tipo, homem, eu consigo falar 50 da cabeça, tá ligado? Mulher é, tipo, duas, no máximo. Exatamente, mesmo. Exatamente. E tem uma frase da Tupá que eu gosto muito. Eu acho que a Tupá conseguiu trazer fazer uma pergunta muito bem. Ela fala o seguinte, né, que nós fomos, a gente é educado a achar o que é importante e a gente não questiona isso. Então, a gente foi educado que, poxa, olha quantos nomes que nós temos aqui. O Albert Einstein, puta, né? Aí, é verdade, tem a Marie Curie. Mas depois que você falou 500, como você falou, né, agora, 500 nomes masculinos. Sim, sim. Então, a visão que a gente tem do que é importante, ela também é construída socialmente, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga também construir, nem que for em tijolinhos muito pequenos, essa importância de que existem também muitas mulheres que merecem ter o seu trabalho exposto. Por exemplo, eu não sei se você conhece a Sibila, que é do blog do Momentum Saga. Ela já participou de alguns. Ela já participou de alguns podcasts. Ela é professora e, assim, ela tem um trabalho super legal, que eu falo que parece, assim, super desimportante, mas pelo contrário, o negócio é muito bom. Ela cria páginas em português de cientistas mulheres. Então, às vezes, ela procura, ela joga na Wikipédia, ela vê que não tem a página da cientista em português, só tem em inglês. Ela faz a tradução do artigo. Não é foda. Isso, né? Eu não sabia, não. Exatamente. E aí ela fica jogando, ela fala, gente, hoje eu fiz mais uma página de uma cientista mulher. E ela sempre chama as garotas assim. Não só as garotas, mas ela sempre chama assim, o que vocês souberem dela, pode colocar lá mais. E ela vai construindo aos poucos isso. É um trabalho... De formiguinha, mas é um trabalho muito importante, muito que a gente importante. Tenha também fontes, né, pra pesquisar esse tipo de coisa. Sim, sim. É, você falou uma coisa interessante um pouco mais pra trás sobre a Maria Quitéria, esse é o nome, uhum, né? Isso. E outra verdade desse negócio de podcast é que a gente fica muito nesse eixo sul-sudeste. Sim. Tipo, sim. Não sei porquê. Provavelmente seja porque, sei lá, o Sul teve acesso à internet mais cedo. Eu não sei. Então, eu posso falar pra você da Pod Pesquisa de novo, uhum, que a grande maioria dos ouvintes está no eixo sul-sudeste. Sim. Também, tá? Sim. Então, é uma coisa... Assim, eles não dizem, né? Eles não se aprofundam nos porquês. Eles nos apresentam porcentagens, sim, né? Sim. Mas a gente pode tirar... várias conclusões disso, como você disse, talvez um acesso à internet, o acesso à internet seja mais fácil, tem uma série de coisas que a gente precisa discutir, mas eu acho que principalmente aspectos culturais, tem algumas pessoas que simplesmente não conhecem a mídia, sim, né, sim. Então aí não dá pra, não chega nem a se popularizar. Sim, sim. Então, é uma coisa bem legal se pensar sobre isso também. Não, e o podcast é uma mídia que é bem diferente de todas as outras, porque ela meio que não tem um apelo de cara igual ao YouTube. O YouTube tem coisa brilhando na sua cara e gente gritando, etc. O podcast é um pouco diferente. Tipo, sim, apresentar sim. essa mídia pra alguém é bem difícil. Eu sempre recomendo podcast na faculdade, etc. E fazer a pessoa, tipo, desde o momento em que eu apresento até ela escutar é um trabalho, tá ligado? É, assim, tem muitos... Sim. Eu acho que, assim, hoje tem muitos youtubers fazendo trabalho muito legais, assim. Sim, sim. Mas, por exemplo, se você coloca um youtuber fazendo um vídeo de mais de 10 minutos, as pessoas não assistem até o final. Sim. Porque as pessoas que estão acostumadas com o YouTube, elas querem ver vídeos rápidos. Então, elas têm vídeos de 5, 6 minutos, ok, rola, né? Mas um vídeo mais longo, as pessoas já falam, ai, tá muito longo, enfim. Sim. Então, eu sempre falo, são mídias que podem ser complementares. Você pode começar, né, conhecendo o youtuber, e aí o youtuber fala sobre esse assunto X. Sim. Se você quiser se aprofundar, você pode ir pro podcast. Sim. Porque eu entendo que é bastante complicado uma pessoa sair de uma coisa que dura 5 minutos e encarar um podcast que às vezes tem 2 horas, né? Sim. Tem alguns podcasts que... É, eu já ouvi podcast com quase duração de 3 horas. Né, Ivan? Então, assim, né? É muito, né? Gigante. E era sobre um seriado. Era sobre uma série. Nossa. Né? Então, assim, então foi mega destrinchado cada personagem e tal. É, então, eu concordo que é bastante complicado. Mas eu acho que as mídias podem ser complementares. Sim. Por que não? É um, né, apelo diferente, né? No YouTube, enquanto você cata aquele fast food da hora... Exatamente. No podcast, você cata uma coisa mais aprofundada, etc. E exatamente. Esse foi sempre o meu apelo no podcast, tipo... Sabe o Pirula, né? Do YouTube. Bem sim, famosinho, sim. Pá. Eu acho bizarro que, tipo, eu comecei a assistir YouTube lá pra 2010, 11... E era normal vídeo de 20 minutos. Hoje em dia ele faz um vídeo de 20 minutos. Meu Deus, olha esse pirula. É, então. Vídeo sempre longo. Caralho, tem 20 minutos, mano. Exatamente, então. E aí as pessoas não... Porque elas estão acostumadas, porque o YouTube é uma mídia mais rápida. Sim, você tem que passar a tua mensagem relativamente rápido. Sim, sim. Né? É só o apelo do Vine, né? O Vine estourou. Porque é uns vídeos de 6 segundos. Você tem uma piada pronta na sua cara. Exatamente. Então sim. Você tem que... Mas eu acho que pode ser complementar, eu acho que pode trabalhar junto, né, então... Sim, sim. Uma coisa que você falou que é bem importante é que os seus podcasts são trabalho de formiguinha. Só que eu acho que, mesmo assim, eu acho que é importantíssimo, porque você tá apresentando pra, tipo, uma pessoa que talvez não conheça uma cultura diferente ou uma visão de mundo diferente. Eu não tinha contato nenhum com o feminismo ou mesmo com a esquerda, tipo, eu tinha um pouco... pouquíssimo no terceiro médio, e eu vim conhecer mais na faculdade, no ano passado, no primeiro médio, por causa do Ivan, no podcast. Uhum, feminismo, tipo, eu nunca tive nada contra, só que eu nunca entendi direito. Uhum. E então, comunismo, e a gente... que hoje em dia eu me considero comunista, autodeclarado, uhum. Foi um pouco por causa dele também, não só, claro, tipo, tive que fazer minhas leiturinhas de casa também, só que... Tá ligado? Foi uma forma de eu aprender. E o que vocês fazem no podcast. Tipo, eu tenho uma amiga que queria ser do exército quando era mais nova, tá ligado? E conhecendo por causa de vocês, a Maria Quitéria, eu acho que, tipo, ia ser um incentivo também, tá ligado? Eu acho importantíssimo. Com certeza. E a gente acha assim. Obviamente que o movimento todo é muito importante, né? O movimento feminista em si. Sim. Todas as forças, o que a gente consegue reunir, o que a gente consegue trabalhar junto é muito importante. Só que a gente observou que esse caráter educativo, do movimento, não é que faltava, isso não dizemos nunca, ele existia, mas ele ainda existe, ele ainda é muito pequeno. Sim. Né? Porque é um trabalho de formiguinha, é uma coisa que você luta todos os dias e que você bate o olho e você vê quase tudo que te rodeia. Você começa a ficar mais esperta, né, como as coisas funcionam no mundo. Mas a gente acha que dentro do movimento, esse caráter informativo e educativo ainda é muito pequeno. E é justamente nesse local que tá faltando é que a gente quer entrar. Então, assim, por exemplo, esse exemplo que você usou da sua amiga é um exemplo maravilhoso. Pô, eu tenho é uma mulher aqui que quer fazer um trabalho dentro do exército, ela quer se alistar. Poxa, mas ela não sabe se ela pode, porque ela nunca ouviu falar disso, ela não sabe se existe mesmo mulher lá dentro, entendeu? Então, o nosso trabalho é esse, é de contar pessoas que já passaram por lá, ou que estão lá exercendo um trabalho X ou Y. Então, é para ter mesmo esse espelho, né, para as meninas, do tipo, olha, é possível sim você ser uma engenheira civil, né? É possível sim você ser, né, principalmente no lance de profissões, que é uma coisa que já foi muito pior, mas ainda tem um pouquinho de estigma. Mas é muito importante, então a gente quer entrar nesse nicho que a gente acha que ainda falta um pouco de trabalho, que é nesse lance do educativo expositivo. A gente quer mostrar, né, para as meninas que sim, elas têm exemplos em várias áreas e que elas podem se espelhar nessas meninas, nessas mulheres importantes. Então a gente quer entrar nesse nicho, porque a gente acha que isso ficou... Porque é uma luta muito grande. E aí eu acho que ficou pouco. Que ficou pouca gente trabalhando nesse ponto específico. Então é nisso que a gente quer trabalhar. Sim, sim. Eu já falei que eu acho sensacional a proposta de vocês. Não, e eu acho legal também que... Tipo, vocês falaram de bruxa no episódio de vocês sobre a Maxime Sanders, eu acho. Uhum. E vocês falam... E eu vou falar assim... vocês falam meio que sem medo... De receber backlash, de receber crítica e receber gente falando bosta no Twitter, etc. Porque eu vejo gente que, tipo, hoje em dia já é grande, tanto no podcast quanto no YouTube, e tem medo de falar de algumas coisas por cortar público, etc, sabe? Vocês, tipo, têm medo disso porque vocês sabem quem vocês querem atingir. Sim, exato. E assim, como a gente tem um caráter informativo, querendo ou não, isso ajuda a gente. Porque a gente está passando uma informação. Eu acho que às vezes as pessoas, elas têm medo de falar sobre certos assuntos, porque o caráter do podcast ou da mídia, do youtuber, é de ser opinativo. E aí isso pega muito. Então a pessoa sabe que se ela falar X ou Y, ela vai perder seguidor, ela vai perder inscrição no canal, ela vai perder ouvinte, né? Sim. Então, como nós temos um caráter de informar. Então a gente diz mesmo o que a gente achou no livro, a gente diz mesmo o que a gente achou nas nossas pesquisas, nas nossas entrevistas. A gente vai ter um episódio mais pra frente que a gente entrevistou uma garota. Então, todos esses pontos que nós estamos expondo, eles estão em algum lugar escrito para conferir, entendeu? Então a gente sempre coloca, né? Então, às vezes as pessoas... Ah, onde vocês conseguiram a informação? Onde eu posso saber mais? E a gente coloca lá as fontes. Sim. Eu acho que tem a ver com o caráter mesmo de informação. Então, a gente fala o que a gente achou, né? Então, se a pessoa... Ah, falou... Não concordo. Ah, ok, você não concorda, mas estava aqui, ó. A gente está informando, sim, né? Sim. Mas... eu acho que tem a ver com esse lance de ser opinativo. A maioria, né, dos podcasts hoje é opinativo, é de debate. Então, isso pode causar um problema, né, pra quem tá comandando o podcast ou pra certo participante, enfim. Sim, sim. Eu queria perguntar um pouquinho pra você sobre esse negócio de bruxaria. Porque eu tava escutando o podcast de... Qual foi? Eu tava escutando o Ponto G... 2, eu acho. Não foi o 2, foi o 1. Vocês falam da Maria Madalena, que ou mulher é puta ou é bruxa na história. É, exato. Não tem meio termo, né? Ou você é a santa, ou você é, né? Então, é uma coisa que que continua sendo difundida, inclusive nos ditados e nos falares populares, né? Então, qual é que é a mulher ideal? Tem muito homem que ainda diz, a mulher ideal é aquela que é a santa na sociedade, porém puta na cama, né? Essa você é pra nunca... casar. Isso, né? Então tem todo esse tipo de coisa, né? E a mulher, ela nunca pode ser vista como uma mistura dos dois. Sim. Ela sempre tem que ser ou um ou outro. Sim. Né? E isso, né, é muito escrachado na figura da Maria Madalena, né? Então, todo mundo, né, a Ira, que entende mais dela, que estudou ela mais a fundo, tal, que já escreveu coisas sobre ela, ela falou assim, a maioria das... Ela falou, eu já fiz uma pesquisa informal, perguntei pros meus amigos, quando você ouve o nome Maria Madalena, o que, que você pensa? E a grande maioria fala, era puta lá, que foi apedrejada, entendeu? Não vai além disso, né? Uhum. Então, essa mistura, né, essa licença da mulher ser essa mistura, ou a licença dela ser o que ela quiser, uhum. Está sendo negada a ela por muito tempo, né? Sim. Eu acho que hoje a maioria das garotas e das mulheres que se interessam pela bruxaria, é exatamente, esse é um dos motivos. Porque você pode ser vista e você tem todos os papéis dentro de você. Você não precisa excluir um para que você tenha mais valor do que o outro. Uhum. Né? Então, eu acho que muitas meninas se interessam justamente por isso. Né? Por você conseguir se enxergar uma mulher multifacetada. Porque é uma coisa muito engraçada, é um paradoxo, porque hoje em dia a mulher, ela é vista como um ser multifacetado, ela é a mãe, ela é a empregada da firma, ou a chefe, ou a pessoa que trabalha fora, ela é a esposa, ela é a cuidadora dos pais mais velhos, mas essas multifaces, elas já são dadas para as mulheres. A mulher não pode escolher o que ela quer ser. Sim. Né? Então é um paradoxo. Então eu acho que a maioria das meninas se interessa por isso justamente nesse ponto. Porque você ali é um lugar, finalmente, onde você tem o poder de escolher o que você quer ser. Sim. Não, e eu acho, desculpa se eu falar alguma besteira já adiante, mas... eu acho que às vezes, tipo, esse negócio da bruxaria, mas não só da bruxaria, tipo, acho que Wicca é bruxaria, não sei. Sim, é um tipo de bruxaria, ele é um pouco mais moderno, na realidade ele é uma releitura, né? É uma adaptação, né? A gente brinca, né? E isso é muito verdade, mas assim, a Wicca, ela serviu para que fosse adaptado, para que você não precisasse ir até a floresta do lado da sua casa fazer um ritual. Quem é que tem isso hoje em dia, né? Nós moramos em cidades, nós somos seres, né? Eu que moro no interior, eu moro num centro da cidade, eu não tenho nada aqui. O máximo que eu tenho mais pertinho é uma pracinha que tem aqui perto de natureza, né? Então assim, você não tem mais contato, não é possível você chegar a certos locais. Então a Wicca, ela é uma releitura, ela é uma adaptação da bruxaria para os tempos modernos. Sim, sim. Então a gente brinca, é para que você consiga fazer o seu ritual dentro do seu apartamento, né? Então é uma coisa bacana, legal, e que infelizmente ficou um pouco estigmatizado, né? Porque em tudo na vida, né? Aparece muito charlatanismo, enfim, e muita gente que falou muita besteira. Mas é sim, é bruxaria sim. Sim, então. Eu ia falar. Não, então, às vezes as meninas procuram, eu acho, imagina. Que procurem bruxaria, Wicca, etc., pra, às vezes, se livrar. Aqui no Brasil, a gente tem uma criação com uma moral cristã católica. Uhum. E você, tipo, cria mulher e homem, só que eu acho que mulher, principalmente, homem é um pouco mais livre nessa questão, que você cria com dogmas tão enraigados na cabeça que a pessoa, pra procurar uma saída disso, tem que realmente procurar uma saída disso, pra se libertar desses dogmas. Eu acho que isso acaba servindo pra isso também. É um dos pontos, eu concordo com você, né? Porque que mesmo você não tendo pais católicos praticantes, ou tendo pais ateus, que seja, a criação, o modelo de criação de filhos que a gente tem é muito baseado também nessas morais cristãs, querendo ou não, porque como você disse, nós estamos num país, agora o país tá caminhando para uma visão mais... não tão católica, Mas agora, né, com a expansão das igrejas evangélicas, de cultos diferentes, ele tá, eu acho que hoje pende mais para isso. Mas, com certeza, o modo de vida tá muito arraigado por isso, né? Porque foram muitos anos e não é de um ano pro outro que você vai conseguir tirar isso. Sim. Não, e às vezes você precisa de apoio, por isso que eu falo que o ponto G é sensacional, porque o ponto G, ele informa e tipo, a pessoa vai saber onde procurar apoio pra essas coisas, etc. Falar, ah, legal esse negócio de Wicca, me interessa. Uhum. Pra, tipo, se libertar, tipo, eu sou um pouco anarquista antológico, se eu posso dizer assim, e as pessoas às vezes têm que se libertar de muitos dogmas que são doutrinados, vou roubar a palavra da direita, uhum, na criação da pessoa, sabe? Tipo, uhum, eu, querendo ou não, fui criado machista porque eu vivo numa sociedade machista, etc. Eu acho que, tipo, é meio que um dever moral meu eu procurar, tipo, podcast feminino e me informar sobre a questão. Sim, e eu acho que, assim, não só as meninas têm problema com isso, mas os meninos são cobrados, né, justamente por essa educação que você falou, são muito pressionados, e vou te dar um exemplo muito claro, assim, eu tenho um amigo que é homossexual, e o pai dele, quando ele tinha, acho que 16 ou 17, a gente tava no colégio ainda, a gente era bem novinho. Uhum. O pai dele queria que ele perdesse a virgindade, e o pai dele levou ele num prostíbulo. Então, assim, isso também é uma consequência que espirra em vocês, nos meninos, entendeu? Sim, sim. Ele era homossexual, ele falou que foi a pior experiência da vida dele. Uhum. Foi a pior experiência da vida dele. Tanto que hoje ele conta isso dando risada, porque ele é muito bem resolvido, ele já passou pelo período de confronto e de pancadaria com os pais. Sim. E hoje ele é uma pessoa, né, que isso é muito triste, né, muito bem estabelecida, ele se achou, ele foi se informar, ele foi conversar com pessoas que já tinham passado por isso. Mas ele conta, e isso é um reflexo da cultura de educação dos meninos também. Por que o menino precisa tão cedo perder a virgindade, tem que ser no prostíbulo, né? Por que o garotinho pequenininho não pode ter cabelo comprido, né? Tem umas... eu falo que as pessoas criam polêmicas por coisas muito pequenas, né? Uhum. Há pouco tempo, agora eu não vou saber dizer, porque eu sou super fora do mundo de estrelas brasileiras, mas tem um filho de uma atriz, que eu fiquei sabendo, brasileira, que ele gosta de usar o cabelo comprido. Então, um garotinho, sei lá, deve ter uns 6, 7 anos, tem o cabelo comprido. E as crianças na escola falam que ele é menina, porque ele tem o cabelo comprido. Então, assim, esse tipo de educação também resvala em vocês, querendo ou não. Vocês são cobrados de coisas que são absurdas, se vocês forem pensar. Que são, né, machistas. A questão, exato, é essa. Tipo, exatamente. Isso é... dói muito na gente mulher, obviamente que dói mais na gente, obviamente, mas em vocês também dói. É isso que é muito bizarro, né? E essa educação, isso tá tão arraigado na gente que a gente não consegue ver às vezes, né? Sim. Então, eu tive que, tipo, escutar pra eu descobrir que existia esse debate, porque eu nem sabia que existia, sabe qual é? Uhum. Por isso que é importante ter esse debate para as pessoas, tipo, aprenderem, etc. E se libertarem. Com certeza. Você quer falar alguma coisa? Acrescentar algo, etc? Porque já tá. Eu falei que não ia passar de uma hora. Uhum, é verdade. Nossa, é verdade. Nossa, passou muito rápido. Mas, assim, o que eu falaria para as pessoas, né, sobre esse lance do movimento feminista e tal, eu acho que uma coisa importante que eu poderia falar é o seguinte: como foram anos, séculos, né, de opressão e coisas feitas contra as mulheres, contra a educação formal das mulheres, como a gente vê que tem países que mulher só pode estudar até certo ano escolar, depois ela não pode estudar mais. Foi tanto tempo, né, tanta gente apertando de tanto lado, que quando explodiu de um jeito muito violento. Então, eu acho que, assim, muitas pessoas, quando ouvem a palavra feminismo, falam assim, ai, credo, feminazi, né? Você ouve, né? Ai, credo, lá vem a feminazi. Ai, credo, lá vem a menina do sovaco peludo falar de igualdade. É isso que a gente escuta, né? Sim. Nós, assim, nós somos felizes, pois não temos tantos haters. Nós nunca tivemos, assim, digamos assim, como é que eu posso falar? assim, alguém chegou e falou assim, nossa, credo, vocês são muito feminazes. A gente nunca ouviu isso, mas a gente já lidou com alguns cutucões de pessoas falando, ah, espero que esse programa novo aí não seja de feminazes, senão nem vou ouvir, né? Então, como isso explodiu de uma forma violenta, e eu aqui não estou tirando o valor e a importância dessa violência, porque eu não vou ser hipócrita e falar que isso não foi importante o que foi. Então, as meninas que chegaram com o pé na porta, elas abriram muito espaço, sim, né? Sim. E continuam abrindo. Só que é muito difícil das pessoas lidarem também com isso, com essa explosão. Sim. Então, tem muita gente, eu acho que a maioria hoje, quando ouve a palavra feminismo, fala assim, ai, credo, lá vem a pessoa, como você falou, né? Lá vem a doutrinação, sim, né? Então, a ideologia de gênero. É, pô, nossa, estão querendo que meu filho seja viado, esse tipo de coisa, sim, né? Que você ouve babaquice total. Como diria o Olavo, é pra controlar a população mundial. É, então, né? Então, assim, o que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa, se alguém vai ouvir essa entrevista, enfim. Eu acho é que eu vou pessoas, publicar depois. Né? É que as pessoas olhem. Para que entendam esse caráter, por vezes violento, porque nós sofremos violência. Eu sofri, a minha mãe, a minha avó, a minha bisa. Então é uma coisa que vem de muitos anos. E não, quando você consegue colocar isso em palavras, isso explode. Uhum. Então a gente, procuremos por compreensão, não é isso. Uhum. Mas nós queremos colocar, mostrar que isso aconteceu sim, e que a gente tem que prestar atenção nisso sim, e que a gente pode construir uma sociedade mais igualitária com isso, isso e isso. Nós não entramos, como eu já falei pra você, nesse caráter mais de uah, explosão, porque a gente quer, né, nós somos e nós trabalhamos com garotas assim, e nós queremos isso, nós queremos que isso aconteça, mas a gente achou que essa parte educacional, novamente, ela existe, a gente vê isso em muito lugar, mas ela é ainda muito pequena, então a gente quer acrescentar mais a essa parte. Não, eu acho, né, que os dois são importantíssimos, tanto, tipo, a galera que chegou com o pé na porta, levantando o debate mesmo, tá ligado? Porque, tipo, eu acho que se não chega com o pé na porta, não chega. Falando sério, eu sou um pouco, não, eu sou comunista revolucionário, então eu não sou muito de reformismo, né, mas o que vocês fazem eu acho que não seja reformismo, sim uma forma de você meio que informar as pessoas que vão chegar com o pé na porta também, tá ligado? Exato, né, e também porque querendo ou não, isso acontece com todo tipo de assunto e com todo tipo de mídia, por exemplo, vou te falar, os youtubers gritões, que eu brinco, que só gritam, eu não consigo assistir um minuto de vídeo, porque me irrita muito, né? Então, assim, mas eles pegam uma parcela da população que ouve. Então, a gente quer falar com aquela parcela da população que acha que o feminismo é só, feminazi doutrinadora. Nós queremos falar com outras partes que se assustam com o movimento feminista, que acha que interpretou por X ou Y que o movimento feminista é um movimento que é só mulher que grita e quer ganhar mais. Não é isso. Que é o, né, contrário do machismo. Então, a gente quer talvez chegar aos corações das pessoas que se fecharam. Por quê? E às vezes pela própria educação que você tem, né? Falar, ai, credo, não vou ouvir isso aí, porque... Então, nós informamos, falando, na realidade, não é que não existe mulher aqui na ciência. Olha só que legal que essa mulher, o que ela fez. Olha que importante. Sim. Olha essa mulher aqui, que o computador que você usa hoje, teve uma mulher que escreveu o código todo à mão. Eram quase 300 livros de papel. Ela escreveu tudo à mão. Então, assim, né? De mostrar para as pessoas, né? De trazer esse caráter. Porque talvez isso toque essas pessoas. É o que a gente espera. Que isso toque a pessoa. E que ela fala assim, poxa, não é bem isso que eu pensei. E que ela consiga abrir a cabeça. E que ela consiga também perceber os outros pontos, os outros trabalhos que as feministas estão fazendo, né? Colocar a pessoa no debate para que ela possa correr atrás também, né? Vocês não podem fazer tudo pela pessoa. Exato, exatamente. Então a gente pode levar a informação a elas. Depois, se elas vão gostar, se elas vão se... O ideal, né, no mundo bonito e ideal, é que a pessoa se interessasse e abrisse mais a cabeça e fosse atrás de ouvir outras feministas, né, feministas muito ativas no meio digital, como, por exemplo, a Lola, né, que é mega influente, mesmo a Sibila, que eu gosto muito de ler, que ela fala muito de como é ser mulher nesse meio nerd, né, que nem sempre é fácil. Então, assim, tem muitas facetas, né? Exatamente. A Joyce, que é negra e que tá, tipo, fazendo um movimento muito bacana, trazendo as garotas e trazendo a reflexão de que não só aquela piadinha que você faz é muito babaca, mas também trazendo, né, mais reflexões para um mundo, né, que se acha que não é, né, mas que se acha majoritariamente branco. Então, assim, tem muitas garotas atuando por muitas frentes. Tem a Nathalie Neri, eu adoro. Eu adoro. Eu acho que ela é, assim, a minha preferida. Eu adoro a Nathalie Neri, que começou com uma coisa assim. Ela tem no canal dela, desde vídeos, dica de beleza para cabelos ondulados, dica de maquiagem para pele negra, até discussão sobre colorismo. Eu adoro o vídeo dela sobre colorismo. Eu entendi muito. Eu me aprofundei muito no meu estudo sobre colorismo, né? Então, assim, o legal é isso. É você olhar para os lados e ver que tá todo mundo tomando seu espaço. Porque é outra coisa muito importante. A gente não quer tirar lugar de fala de ninguém. Então, por exemplo, nós que apresentamos, falamos no Ponto G, nós somos três garotas, porém, a equipe que tá atrás da gente, as meninas pauteiras, as meninas que vão trabalhar futuramente com vídeo, enfim, elas são de muitos locais diferentes, elas são de formações diferentes, porque a gente tem muito medo de tirar lugar de fala dos outros. Não, e acho que, tipo, acaba não tirando, porque tem espaço na internet. A internet não é uma caixinha que, tipo, cabe tal tanto de gente e depois não cabe mais, sabe qual é? E eu ia falar sobre a Nathalie Neri porque, tipo, acho que quando você é um cara grande ou você tem algum público, nem precisa ser grande, você tem algum público, sei lá. Eu tenho um blog de política com uns amigos meus, né? Que é o Política de Foca. E eu falei pra eles, tipo, eles estavam procurando mais gente pra participar dele agora, né? Tanto que eles me chamaram. Eu falei, mano, tem que chamar mulher também, tá ligado? Pra, tipo, levantar, ter mulher no blog, tá ligado? Tipo, elas já escreveram sobre feminismo e pá. E o PC Esquerda fez um vídeo com a Nathalie Neri, eu não sei se tu viu. Não, não vi. Então, ele fez ontem, acho que foi por causa do YouTube, acho que chamou, por causa do negócio da consciência negra, etc. E ele deu espaço, tá ligado? Ele falou, tem essa YouTuber aqui, vocês têm que conhecer, tá ligado? E ela falou bastante no vídeo, eu achei, tipo, ótimo. Então, eu vou complementar a tua fala. Eu acho que, assim, tem espaço na internet. O problema, eu acho que o maior problema é a visibilidade. Entendeu? Então, assim, o que a gente toma muito cuidado é que todas as garotas, então, lá dentro do nosso, que a gente fala que a gente tem um coletivo, na realidade, é um coletivo, Ponto G, né? Então, a gente tem menina de todos os backgrounds, de orientação sexual, então, assim, porque a gente não quer dar bola fora. Então, quando a gente vai falar de um tema específico, nós fomos gravar sobre um casal lésbico, a gente conversou pra caramba com duas meninas e falou assim, que são lésbicas, e nós falamos assim, ó, nós temos essa pauta, ela tá escrita desse jeito, a gente quer fazer esses comentários, o que que vocês podem adicionar aqui? E aí elas escreveram pra gente, né? Sim. Pra que não fique sempre uma visão só em cima, falando. O sonho dourado é que não exista mais minoria, é que todo mundo seja respeitado igual. Sim. Eu não preciso falar, ai, que lindo pra pessoa, porque ela já é linda por si só, ela não precisa da minha aprovação, entendeu? Né? Então, eu gosto muito, e assim, tem uma leva de menina muito inteligente aí no YouTube também, sabe? Eu acho que a popular zona, né, e que deixou a coisa mais popular foi a Jujut. Mas você tem a Nathalie Neri, eu adoro a Nathalie Neri, acho ela sensacional, eu acho que as reflexões dela são ótimas, né? Ela tem uma formação também super legal, então a gente tem que começar a olhar, o legal é mostrar, então, como eu te falei, né, é mostrar para as pessoas, trazer informação de que isso existe. Então, tem espaço, mas eu acho que o problema é a visibilidade. Então, o que a gente quer trazer é tentar, nesse espacinho que a gente tem, mostrar todas essas meninas maravilhosas e mulheres super importantes na história que por um motivo que a gente não entende, ou às vezes entende, não foram muito faladas, ninguém falou muito delas. É, e não tiveram voz também, né? Exato. Isso, muita gente não tem voz na internet, no fim das contas. É, exatamente. Ai, quer... Ah, eu já falei pra você deixar uma palavra final. A minha palavra final foi, tipo, 10 minutos, sim, né? Sim, a pessoa que fala mais que o cotovelo, mas enfim. Eu também falo bastante, eu, tipo, fiquei interessado, por isso que eu fui longa. É, muito legal o papo, não? Tipo, adorei entrevistar você. Acho que... Eu tava pensando, acho que eu vou publicar isso aqui em, sei lá, SoundCloud, whatever, tá ligado? Tá. Porque eu adorei a conversa, eu quero que alguém escute isso. E vamos deixar um tchau. Se tu quiser falar alguma coisa, pode falar também, falar do podcast, sei lá, passar seu Twitter. Ótimo. Então, se você tiver interessado, né, você que ouviu e achou legal e quer conhecer mais sobre essas mulheres que foram bastante importantes, mas que talvez você não conheça, tem o podcast que a gente faz, que é o Ponto G. Ele, por enquanto, está dentro do feed do Mundo Freak, porque nós somos um produto do Mundo Freak, mas isso está sendo discutido, se a gente vai ter o próprio feed ou não. Mas se você jogar Ponto G Podcast no Google, você vai nos achar, né? Mas posso deixar o link aqui para vocês. E nós temos não só a minha arroba no Twitter, mas nós temos outras duas arrobas, que são das duas garotas que... gravam, né, nós somos as vozes, né, do Ponto G, que é o arroba Ira Croft, que é o da Ira, nós temos o arroba Tupá Guerra, da Tupá, e a minha arroba é arroba Ju_Ponzi. Então a gente sempre tá trazendo, né, além da gente falar as besteiras do dia a dia, porque Twitter serve pra isso também, mas a gente traz muita coisa aí sobre o... né, esse papel das mulheres, tal, das mulheres na história. E também tem o Twitter do programa, que é @programa_g. Que aí você pode também seguir lá e que a gente discute com mais profundidade, que a gente interage com os ouvintes, tal, e que a gente aceita a sugestão. Se você conhece uma mulher muito foda e que toda vez que você vai conversar com ela sobre alguém, a pessoa fala, não conheço. Então conta pra gente, a gente faz um programa sobre isso também. A gente adora receber sugestões também. Pedi o programa da Joana Dark, que foi o que eu já pedi, mas peço. É, exatamente, por exemplo. Então a gente só vai colocando na lista. A gente tem uma lista, sim, gigante de mulheres, e aí ouvintes e as ouvintes vão mandando coisas pra gente, e a gente vai escrevendo lá, e vamos fazendo o isso trabalho. É que é foda, você fala que você tem uma lista gigante, tipo, eu não tenho ideia de quem é, mas eu quero saber. Nós temos uma lista gigantesca, ó, agora nós temos uma lista que tá dando quase 6 páginas, sendo uma mulher por linha, é muita mulher, né? Então ainda a gente tem muito trabalho pela frente, fora as coisas mais, entre aspas, gerais que a gente gostaria de abordar, né? Não só na figura de uma mulher, mas como foi, por exemplo, o episódio do câncer de mama, né? Então, um problema que afeta mulheres. Então, a gente também tem uma outra lista paralela só pra esse tipo de coisa. Então, tem bastante trabalho pra fazer. Muito conteúdo aí vindo. eu espero que dure bastante tempo, que vocês gostem bastante. Sim, eu espero que dure pra sempre, acho, por que não? É? Por que não? Por que não? Então é isso aí, Ju. Obrigado. Vou parar a gravação agora. Quer deixar um tchau? Tchau, gente. Até mais.